Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, em discussão única, o projeto de lei 2707 de 2014, que reestrutura o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de servidores técnico-administrativos da UERJ. Enviado pelo Poder Executivo, ele prevê reajustes de 34% a 56%, define atribuições, traz regras para o ingresso nas funções e tabelas com remunerações e gratificações. Reportagem Ronaldo Ribeiro.